Vamos cantar o Jardim das Flores. Fala de todas nós. Dê um lá, Lili. Lá. Pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Borboletas e as tulipas dão beijos, enchem tudo de alegrias mil. Todas elas pedem bons desejos, a estação primaveril. Tantas flores, tantas cores que vibram, tantas violetas a cantar. As tigrinhas e os leões que brincam levam a vida a sonhar, a vida a sonhar. As lagartas da floresta lutam como cão e gato. Margaridas boas-vindas vão dar a sonhar, sonhar. Tudo podes aprender entre as flores, sobretudo aquelas importantes. Ah, e que cheira uma bênção.